Não tenho medo de pampa, na roda do samba. Eu sou bacharel, andando pela batucada. Onde eu vi gente levada, foi lá em Vila Isabel. Entra agora a embaixada do menino. Não tenho medo de pampa, na roda do samba. Eu sou bacharel, oh, bacharel, andando pela batucada. Onde eu vi gente levada, foi lá em Vila Isabel. Na pavuna tem turuna, na gamboa gente boa, pra vila. Aonde o samba é da coroa, já saí de piedade, já mudei de cascadura, pra vila. Pois quem é bom não se mistura. Não tenho medo de bamba, na roda do samba. Eu sou bacharel, bacharel, já pela batucada. Onde eu fiz esse levada, foi lá em Isabel. Quando eu me formei no samba, recebi uma medalha, vou pra vila. Pro samba do chapéu de palha, a polícia em toda a zona proibiu a batucada, vou pra vila. Onde a polícia é camarada, não tenho medo de pampa, na roda do samba. Eu sou bacharel, andando pela batucada. Onde eu vi gente levada, foi lá em Vila Isabel. Cadê a embaixada? Não tenho medo de pampa, na roda do samba. Eu sou bacharel, bacharel.